tive de amor. Gemi de dor violenta. Chorei, sofri e até por si fui ciumenta. Mas todo mal tem um final, passa depressa. E hoje você, não sei porquê, já não me interessa. Bendita hora que eu esqueci por ser ingrato e deitei fora as cinzas do seu retrato. Desde esse dia sou feliz, sinceramente. Tenho alegria pra cantar e andar contente. Só à noitinha, quando me chega a saudade, choro sozinha pra chorar mais à vontade. Bendita hora que eu esqueci por ser ingrato e deitei fora as cinzas do seu retrato. Desde esse dia sou feliz, sinceramente. Tenho alegria pra cantar e andar contente. Só noitinha, quando me chega a saudade, choro sozinha pra chorar mais à vontade. Quando me chega a saudade, choro sozinha pra chorar mais à vontade.